bonita. Ler o meu destino. Que mistérios tem tu com esses olhos de quem vê o amor da gente. Minhas mãos, o teu olhar ardente, e procura desvendar no meu segredo a dor cigana. Meu amor, mas nunca digas ó se encarar. Espera, qual o meu futuro? Só aquela por quem vou vivendo assim à toa. A sorte será má ou boa. Para que ela venha consolar-me um dia. A dor cigana. Meu amor.